Quadrante 6748, complete aproximação, torre 1 9 8 6 12. 86, mensagem 48. Torre Salvador, boa noite, ambiente 6748, na final, 2 milhas externas do baixado de travado. Tem 3152, se aponta para decolagem, confirme. Decola de imediato, senhor. Ok, de imediato, sem parada, 180, 4 nós, são 3152. Vai alinhar e decolar a 10, imediato, 3152. Web 6748, continue aproximação, aguarde pista livre, 180 graus, 04 nós, Web 6748. Aguarde na pista livre, 6748. Salvador, boa noite, voo no 889, informação Yankee, autorização para o Galeão. No 889, 400, aguarde coordenação, prepare Dael Leda Bidev. Gente, aguarda a coordenação Dael Leda Bidev, voo no 889. Web 6748, livre pouso, 180 graus, 5 nós. Livre pouso, objeto 6748. São 3152, decola 22, controle 098, bom voo. 98, obrigado e boa noite. 889, copia? Copia, 189. 400 para o Galeão, decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, direto Bidev, Upper November 857, até Seguro, Upper 16, até Gruf, após conforme rota do plano. Transponder 54, 5413, transponder controle 198. 330 na saída Puca. Solicita, se possível, para o Adnicar. Após Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo, segue na rota do plano. 5413 no transponder, 1198 é o controle, gol 1889. Chama quando pronto. 1889. 3662, para estacionamento 03. Autorizado, chame táxi, 3662. 4 mil pés com 10 no 5 total. Olimpo 01, Bessal 050. Web 6748 no solo aos 24, mantendo a minha escuta, táxi à direita. Libere na Taxway Fox, após Alfa, chame antes da Juliette. Fox Alfa, chame antes da Juliette, 6748. 3152 é presente, voe Zumbi. Tá voando Zumbi, o 3152. Mantenha. Salvador, muito boa noite. Chegou no 604 para pushback, isolamento da Manguete 11. Está livre, chame o táxi, 604. Chamar para o táxi no 604. Nós, essa 2110, hoje a gente permanece no 095. Está livre LS, reporte estabilizado. Passo pelo décima 2000, total ajustado no 095. 4, após o mesmo liberar o setor, ingresso no portão 4, 6748. Gente, vai via Juliette pro portão 4, observando o presidente da ação, 6748 da UEC. Pesando, bate 2 a mais. Salvador, o PAN 3152 solicita nível de voo final 250. Gente, aguarde. Aguardando. Azul 4209, complete aproximação, torre 1-8-6 dúzia. Certo, meia, boa noite. Sua. Para o táxi, Sultan 3662-156 Borra, 3 horas e 10, alternativa Fortaleza. Ok, táxi à direita e chame no ponto de espera pronto, 3662, 1015 altímetro. Direita, chamará no ponto de espera pronto, 3662. Torre Gol 405, boa noite, autorização Brasil. Ok, prepare Gol e o fito e aguarde cópia, 405. 405. Salvador, é o 4209, final. 4209, cheque trem. Ainda não. Informe trem checado, vento 190 graus, 069. Recife, 1-2545, bom voo. 2545, obrigado e boa noite. Ele travou, 4209. Livre pouso, 1-2-190 graus, 069. Azul, 4209. Posso 3662, condições de decolagem imediato assim que solicitado? Afirmativo. Ok, observe a passagem do azul após agilizando manobras ali e mantém, preparando-se para decolagem imediata. Ok, após o azul, ali mantém, 3662. Para o táxi Gol 1604 com 188 a bordo, alternando Recife. 3 horas e 40 de autonomia. Liga até o ponto de espera, chame pronto para decolagem, 604. Sente, chame pronto, 604. Eu já saio autorizado de LS, chamará estabilizadora. 9906, continua a aproximação, aguarde pista livre. 320 da TAM vai ingressar para decolagem imediato, ok? Ok, sento. No 405, copia? Copia, 405. 360 Brasília, Upper Zulu 17, pista 10, direita, subida agora em transição ao fito, aciona 5420, controle em 198. 360 Brasília, Upper Zulu 17, com curva direita adequada da 10, gole ao fito, 5420, 198, controle. Chame pronto. Chamarei. Azul 4209 no solo 31, agiliza a liberação da pista direita, mantendo a minha escuta. Chame antes da Juliette. Livrando na Fox para agilizar, chama antes da Juliette, 4209. 9907, passando externo. Ciente. TAM 3662, livre decolagem, 190 graus, 05 nós. Decolagem, TAM 3662. Total 9907, continue aproximação, aguardando pista liberada. Aguardando liberação. TAM 3662. Prossiga. Vai precisar de mais uns 15, 20 segundos aí. O passageiro deu um problema aqui agora. Eu peço desculpas aí. Você tem condições de... Ah, ok, o total 9907. Inicie aproximação perdida, suba para 2 mil pés na guarda de transferência. O TAM tem condição de livrar aqui na direita para o total pousar. Então, Felipe, o Golo 604 mantém a posição. Gente, mantém a posição. Então, agilize aí e o total chame na DA. Fica tranquilo, estou te observando e estou sob controle. Obrigado. Ok, peço desculpas aí, controle. Salvador, posicionamento 3103. C3103, 360 Guarulhos, aguarde cópia. Agora. O total 9907, livre pouso, 190 graus, 05 nós. Livre pouso pro total, 9907. Porque o TAM 3662 vai precisar voltar ao portão, confirme? Não, acredito que não, eu gostaria de entrar na sequência do gol, se for possível então. Ok, então táxi à direita, contorne, vai seguir o 37 da Gol, número 2, ok? Ok, pessoal, parece que está resolvendo um problema ali, eu peço desculpas aí pelo transtorno, foi contra a nossa vontade aqui. Não, tudo bem. Alô. Gol no 604, táxi, prossiga até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Gente, gol no 604. Ou no 405, puxa sonar no 5. Ok, no 405, corrente da equipe de solo, vai passar a aeronave da Azul, a sua retaguarda. Após a mesma passar aí a retaguarda, inicie no portão 5. Tá ok, gente. Total 9907, no solo 34, táxi à direita, libere pela Fox, após Alfa, Kilo parte 3, a minha escuta. Alfa, Kilo parte 3, libera na Fox, total 9907, escuta. Até 3305. 3305 está liberado, restrição ETAP. Obrigado. 8, 4, 3, 0, 9. Chorei 6313, copia? Já, prossegue. O nome 04 está pronto, confirma? Afirmativo. Ok, a linha decola, vento 190 graus, 5 nós, 604. A linha decola, economia 04. Xené 6313, Salvador, Guarulhos, nível 360, reforma Whisky 50. Pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, após Leda, direto Bidev, onde intercepta a aerovia. Aciona 5436, controle em 19.8. Autorizado Guarulhos, 360, aparece 50, decola da 10, direita da El, Leda, Bidev, 5436, 19.8, Xené 6313. Correto, chame pronto. estabilizado no lote do Olimpo 01. Olimpo 01 completo de aproximação, Torre 1 no 862 do pouso. Torre 118-6, Olimpo 01. Decolado aos 37, chame o controle 119, decimal 8, boa noite. 198, obrigado, senhor. Até a próxima. Equador Olimpo 01, Full ILS, trem baixo travado. Que Olimpo 01 não tem contato visual com o campo? Ainda não. Ok, chame visual com campo, vento 190 graus, 069. Chamará visual 01. Salvador Gol 1889, pushback estacionamento, portão 06. No meia dúzia está livre, chama táxi. Livre, chamará táxi com 1889. 01 está visual para o campo. Ok, Olimpo 01, livre pouso, 170 graus, 06 nós. 01, livre pouso. Autorizado, chame para o táxi. Chamaremos 6313. TAM 3662, após o tráfego na final, alinhar e manter. Após o tráfego na final, alinhar e manter. TAM 3662. Meia senhora identificação, autorizado a chegada à Mari. Desça a 3 mil pés, o ajuste no 095. Salgou 1405, tem 7 patas a bordo, 3,55 de autonomia alterna com fluxo. Bora, táxi. 74 a bordo, é isso? Afirmo. Ok, táxi à direita, Juliette Alfa, chama no ponto de espera pronto, 1015 voltímetro, gol no 604. Juliette Alfa vai chamar no ponto de espera pronto, 1405. Boa noite, está estimando o pouso aí ao 07. As condições, por favor. Está ciente das condições, informa que vai efetuar, se possível, a RNAV para a pista 1-2. E está mantendo 250 em contato com o centro, mantendo desvios. Vai chamar assim liberado, 3152. Vai chamar para cruzar. Chame na Delta, hein? Libere na Eco, após Alfa, chame na Delta para cruzar até o pátio militar. Partiu, chama na Delta para cruzar, na cruzeiro. Espera pronto, no 405. Após a rolagem do TAN, ali mantenho, no 405. Após o TAN, ali mantenho, 405. TAN 3662, livre decolagem, vento no 50 graus, 04 mais. Decolagem livre, tá 10, 3562, ou 3662. Olimpo 01, por gentileza, stand-by no transponder. No 889, táxi Juliette Alfa, chama no ponto, espera pronto. Altímetro no 0, no 5, ou no 889. Serra Mike, chama na frequência da torre, 118.6. Dois da TAN, decolado aos 43. Chame o controle em 19.8, bom dia. 19.8, boa, obrigado, desculpa o contratempo. Sem problema. Olimpo 01, condições de cruzar de imediato, confirme. Afirmativo. Ok, autorizado o cruzamento imediato, agiliza o táxi, me escuta até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre, boa noite. 01, livre cruzamento, boa noite. Boa noite, contato radar, suba o 370, sai da PUCA. 37 PUCA, tá 3662. Contato do Xaia 6303. Estamos com 1-0 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna o Galeão. 405, livre de decolagem, vento 1 no... vento variável agora, variável com 3 nós. Livre de decolagem, no 405. Xaneia 6303, táxi à direita, número 2, o ponto de espera, altímetro 1015. Seguindo o voo, no ponto de espera da 10, Xaneia 6303. O voo no 889, ponto de espera, dá 1-0, pronto. Alinhar e manter, 1-889. Alinha e mantém, 1-0, voo no 889. Salvador, boa noite, Papá Romeu Whisky, Serra Mike no pátio 3, para acionamento e posterior pushback. Ok, Whisky, Serra Mike, autorizado acionamento, chame pronto para o pushback. Autorizado acionamento, chame aí pushback, Whisky, Serra Mike. Paulo Salvador, web 6747, Quaiante, cópia para Guarulhos, quando você quiser. Ok, 6747, ciente. Prepare da Elida Bidev e aguarde cópia. Da Elida Bidev, aguarde. 405, decolado aos 45. Chame o controle em 19.8, boa noite. Boa noite. 6747, copia agora? Copia, 6747. Ok, Guarulhos, nível 340, uniforme ISC 50. Pista 1-0, curva direita. Subida da Elida após Bidev. Aciona 5433, o controle em 19.8. 7, cuidado Guarulhos, nível 340 da Elita Bidev 5433, é o nosso transponder 192 controle, abriu 50 aerovia, o 7. Chama quando pronto. Chama quando pronto, 7. Drone Salvador 6224 da Xuxané. Xuxané 6224, aciona identificação, autorizado a chegada Mari. Foi da presente TAP descendo a 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. TAP 4.000, aliás, 3305. 3305, completa aproximação, torrinho no 862, é bom pouso. 2-6. Butantan 3305, está a 2 milhas do marcador externo, baixado travando. Gol 889, livre de colagem, 190 graus, 04 nós. Acabar, vai manter o profile, descendo 2000, chamada estabilizado, gol 907. Falta. Visual em Simbra, Altan 3305. Cheque tem? Baixado travado. Livre pouso, 180 graus 04 nós, São 3304. Livre pouso, Altan. Gol 889, decolado aos 47, controle 1198, boa noite. 098, boa noite. Roxinha 63 do 13 após o rebozo na final, alinhar e manter. Fazer, pois na final ali mantendo 0, Xena 63, 1, 3. Gol no 8, 8, 9, boa noite, contato radar, sua 400, sai do Dael. 400 na Dael, gol no 8, 8, 9. Solo Salvador, Papa Romeo, Whisky, Sierra Mike, para o táxi. Temos 10 a bordo, 3 horas e 15, Altena com 20. 10 a bordo, 3 e 15 com fins, é isso? Afirmo. Ok, tá livre o táxi, via pátio 3, após Juliette Alfa, chama no ponto esperadão no zero, pronto para decolagem, 1015 altímetros, Whisky, Sierra Mike. Livre táxi, até o ponto de espera, com 1015 no altímetro, Whisky, Sierra Mike. Zé 62, Recife, ano 2545. 2545, boa.